local. Agora é Pretinho Básico no seu rádio. Muito obrigado pela sua audiência e preferência pelo Pretinho. Uma da tarde, estamos chegando com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E as melhores ofertas Tim estão na Colombo. Você pode, você merece. Os amiguinhos do Pretinho vão bem, Potter? Boa tarde, gente. Bom dia, boa noite pra quem tá gravando o programa e vai ficar mais tarde. Não. É boa tarde. Olha só, KG, eu dou o que eu quiser. Bom, tá, tudo bem. Se eu quiser dar boa madrugada, eu dou. Só faltava tu se meter no meu... É boa tarde. De quem é a saudação? É minha? É minha? Tua. É minha? Tua. Um beijo na boca de cada ouvinte, homem e mulher. E aí, KG? Quer mudar isso? Tá beleza, esse obrigado. Aí tá legal. Esse aí tá bom. Cara, na boca de língua. Ainda bem que eu não sou ouvinte. É assim, cara. Ainda bem que eu sou colega. Dos colegas também. Muito bem. Tá bom, Potter. Fura, eu nunca me imaginei beijando a tua boca, Potter. Sabe que uma vez eu sonhei com isso. Não, mas tu sonhou, sonho, a gente graças não... a Deus eu acordei e tava o Maurício lá. E aí, Amaral, beleza? Tudo beleza. Beleza. Fala, Mr. P. Tudo bem, essa história de imaginar, vocês imaginam coisas? Cara, cada um imagina o que quer. Muito. Não, eu pergunto, sabe por quê? Existe uma coisa que realmente não faz parte do meu dia a dia, nunca fez, foi imaginar coisas com outras pessoas. Ah, mesmo. É. Não, mentira. Mesmo. Tua. Ah, para, Pia. Não, mesmo, pensa qualquer coisa. Do tá jeito que tu pensa. Não imagina, tu tá aqui agora, tá? Tá aqui exercendo o teu trabalho e tal, tu não imagina que tu pode chegar em casa e jogar botão com teu filho? Não. Não? É não, mesmo? É, eu tô falando então, tu não projeta as coisas, não, assim, tu vai vivendo, minuto após minuto. É interessante, eu tenho uma preocupação tremenda com o futuro, sou um cara que tem uma grande dificuldade de ser imediatista. Mas, no entanto, não tenho esse tipo de pensamento. Eu acho interessante quando eu ouço pessoas falando. Mas nem na hora que tu tá homenageando alguém, assim, tu não te lembra nada? Não, nunca. Ele pensa nele mesmo nessa hora. Tá bom, então. Ele pensa nele gente, mesmo. Gente, Mr. P é o quem? Galera, deixa eu falar uma coisa. Nada. É cedo ainda, uma hora. Mas aí é só o boa tarde. Isso, é só boa tarde. Nem entramos ainda nos pormenores, né? Beleza. Tu tá bem, KG? Tô bem. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Porã. Falando em pormenores, lembrou de mim, né? Brincadeira, cara. Vou te Porã, o Porã que tá na página do Túlio Milman na Zero Hora com frases underline Porã. Que interessante isso, porque ontem falamos aqui que eu não tenho Twitter... E realmente falei, né, que o único Twitter autorizado desta pessoa aqui é o Frases Underline Pora, coordenado por Edenilson Peixoto, nosso ouvinte de Pelotas, que hoje está na página 3 de Zero Hora, no Informe Especial, com a seguinte frase: no dia que você entender uma mulher, você vira uma. Baita frase! É tetra! Tu tá bem, Amaral? Eu tô bem, cara. Tá bem, Amaral? Tranquilão? Já cumprimentou, Amaral. Já te cumprimentei? Já. Pô, desculpa, então eu não tô bem. Tá meio perdido, hein? Não tô não, cara. Tá sim, pô, que isso? Acordei cedão hoje. Tô carinha, tá me dizendo muita coisa. E a estrela móvel do... Não faz isso. Tá com uma carinha boa, Pô, dormi cedo, acordei cedo. Tá legal, né? Tá com bastante sono, uma carinha, cara. Não, sem tô sono. Tô com bastante sono. Não. Mas tá dormindo cedo, né? Tô dormindo cedo. Ah, que legal dormir cedo. Eliminei alguns maus hábitos da minha noite. Ah, fica vendo TV, e estou dormindo cedo. Vendo TV até tarde. Exatamente. Não vejo mais TV até tarde. Falei pra te tirar a TV do quarto, melhorou a vida. É, melhorou muito a vida, exatamente. É verdade. Não só a tua, da Rodaica também. A dela, muito. Estamos com a estrela móvel de hoje. Tá meio perdido. Não, ele já cansou. Sabe o que é, cara? Eu fico pensando assim, pô, mas por quê, cara? É tão simples seguir o troço, né? É só ir, cara. A estrela móvel do Pretinho Básico nesta quinta-feira é a estrela ou uma delas do Galpão Crioulo da RBS TV, todo domingo, bem cedinho, com frio ou sem frio. Meu compadre Neto Fagundes está lá. Neto Fagundes! Beleza, compadre? O Galpão Crioulo tá pegando a estrada agora, estão indo pra perto lá de Chapecó, pra cidade. Estão só te esperando sair aqui. Estão só me esperando às 14 horas também. Pra onde vocês vão, né? Porque o pessoal não deixa falar. É, o pessoal fica muito excitado contigo. A gente tá indo pra cidade de Itá, o festival de inverno lá de Itá, perto de Chapecó, né? Certo. Mandar um abraço pros colegas lá de Chapecó, que sempre nos recebe de forma muito carinhosa, muito hospitaleira, né? Então, mandar um grande abraço pra eles. Tá bom aqui, né? Tá bueno. Sabe que no álbum do Campeonato Brasileiro de 88, só faltou pra mim o lateral do Criciúma chamado Ita. É. E aí eu mandei uma cartinha lá pra... O Ita. E aí recebi. Os caras não responderam. Não, a gente recebeu. Lembra? Quando faltava 20 figurinhas, podia mandar, podia mandar, é verdade. Quem nasce em Itália é daqui. Ai, Dedé! Quem nasce em Itália é o quê? É daqui. É. Itano, Itano. Itá daqui. Pai, eu não alcancei. Vou trazer essa informação pra vocês, porque com certeza milhares de pessoas. É itaense. Vão dizer pra mim. Eu acho que é itaense. Ou itaiuno. Ah, meu Deus. Bom, cara, meu nome é Alexandre Fetter. Vamos juntos nessa boa vibe do Pretinho Básico até as 2 da tarde, nesta quinta-feira, 7 de julho. Mais uma manhã gelada no sul do Brasil. Hoje é dia do voluntário social e também dia da fundação da querida cidade de Pelotas. Aê! Um grande beijo em você pelotense, em você simpatizante com a cidade de Pelotas. Nós gostamos muito. Prefeito é da família lá, né? Meu filho? Exato, meu filho, Fetter Júnior, é prefeito de Pelotas. E é filho do Fetter. E tem simpatizantes lá em Pelotas. E tem simpatizantes. Gosta aqui, muito da cidade. Eu mesmo gosto muito de Pelotas. Eu também gosto muito de Pelotas. Muito, Rio Grande. E três clubes de futebol, né? Muito, muito fortes. É verdade. O Roupilha, o Brasil e o Pelotas. E a Fena Doce, né, cara? Fena Doce, maravilhosa. Nossa. É um baita evento, a Fena Doce. Baita evento, né? Tu te lava na Fena Doce, né, Paulo? Eu só não consigo me lavar. Sabe que eu não consigo me lavar lá no banheiro do Potter, Magnata. É, lá é ruim. Tá ruim tomar banho lá. Lá é ruim de tomar banho. Pô, me levou pra tomar banho. Banho no banheiro do Potter, porque vocês estavam reclamando meu cheiro. Pô, mas escolhe um banheiro melhor pra tomar banho. Do Maurício, por exemplo. Deu muito frio. Mas Potter é banho seco, cara. Tem banheira, aquelas banheiras com o Potter é perdido. Torneira folhada em ouro, cara. O Potter faz assim o banho, ele toma banho seco, ele passa talco no cabelo. Ele passa talco no cabelo pra absorver a oleosidade. Meu Deus. E senta que nem um Buda. Nas partes ele passa lencinhos umedecidos que ele coloca antes no micro-ondas pra aquecer. É muita viagem. Não, mas é isso aí. Pelo amor de Deus, eu não acredito. Bom, as cinzas do vulcão chileno voltaram a provocar o cancelamento de partidas e decolagens nos aeroportos de Buenos Aires. É incrível isso, cara. Todos os voos da Aerolíneas Argentinas e da Austral foram cancelados. Meu. No Brasil, no entanto, o tráfego aéreo fluía normalmente até o fim desta manhã. As companhias TAM e Gol informaram que todos os voos com destino à Argentina estão mantidos e operam normalmente. É verdade. Na Argentina sedia a Copa América de Futebol, competição que atraiu milhares de torcedores para o país, além dos turistas habituais desta época do ano. O problema afeta o tráfego aéreo argentino desde o início de junho. Que azar, né, cara? É bem no inverno. Bem onde eles estão recebendo. Não, e Bariloche, né, que é onde está acontecendo é mais grave o problema, além das cinzas que ficam no ar, as cinzas estão baixando. Na neve. Então ficou uma sujeira inacreditável, cara. Prejuízo tem aquela ideia, tremendo, né, de a neve branquinha em Bariloche. Suíça, né? Não, a neve tá cinza em Bariloche. É, que pena, né? É horrível, que fica muito esse aspecto feio. Né? Esses grandes eventos aí trazem muito dinheiro, né? Que hoje tava lendo uma notícia de manhã, o Rock in Rio, que vai acontecer no Rio de Janeiro, volta ao Rio de Janeiro, né? No finalzinho de setembro e começo de outubro, vai movimentar quase 700 milhões de reais, cara. Só com os turistas que vão transitar na cidade por causa do Rock in Rio. Uhum. Né? Imagina só se assim, um dia só, é uma das razões dos principais defensores de Copa do Mundo, é o que vai entrar de dinheiro no Brasil movimentar. Se o Rock in Rio faz isso, imagina que é lixado, né? É. Imagina uma Copa do Mundo. E uma Olimpíada também, né? É. Fechado no Rio de Janeiro, ainda mais ali, né? Fica a dica aí. Sul do Brasil enfrenta período mais frio da última década nesta semana. Fiada! Estamos vivendo o maior frio desde 2000 até agora. Olha só. Esta quinta-feira é o quinto dia consecutivo de temperaturas negativas. Chega. Isso não ocorria desde 2000. A boa notícia para quem tá sofrendo com o frio é que o fim de semana que tá vindo aí, as temperaturas vão ficar mais agradáveis durante a tarde. Ah! E para a próxima semana, não há temperaturas, ou pelo menos previsão de temperaturas negativas. Ufa. No que eu não acredito. Eu vou deixar claro aqui que eu não acredito. Pode dizer, pode que quem for, o Cleocum, a Estael, quem for, eu não acredito. Até o Sam Peter. Quem quer que seja, AccuWeather, quem for, não acredito. Quem é esse último? Ah, é um site aí de... É um estrangeiro, ele? Não, é um lançamento com álcool, é o AccuWeather. AccuWeather. Fugitivo liga pra polícia pedindo pra voltar pra cadeia em Florianópolis. Ah, pois é, tá bonito. Feia coisa, né? Só tem uma razão. A mulher, né? Ele era morador de rua e tava passando frio. O detento fugiu, não tinha pra onde ir, tava morando na rua, tá passando frio, ligou pra polícia, ó, posso voltar? A fim de voltar. Rapaz, eu tenho certo receio. De acordo com os policiais, o fugitivo estava vestindo uma calça e uma camiseta apenas. Meu pai advogava e uma vez aconteceu isso, o vizinho, filho do vizinho, foi preso num carnaval, acordaram o pai lá de madrugada, né? Ô, doutor Fagundes, por favor, aconteceu isso, aí o cara tá preso lá, vai lá. Dá uma força aí, a mãe do cara chorando já na frente de casa. Aí o pai sai, se acorda, saiu, levantou, foi lá na delegacia, falou com o delegado, conseguiu liberar. Não, conheço a família do cara. Aí chegou lá dentro, vambora. Já vou! Não vou! Como não vai, cara? Já consegui, vambora. Teu pai e tua mãe estão aí, foram lá me acordar de madrugada. Não quero ir! Quero ficar aqui! Aí o pai voltou lá, disse pro pai dele, ele quer ficar, cara? Vai, outro busca o cara lá dentro, ele não... ficou. Aí daqui a pouco veio o pai e a mãe da gente. Também não dá pro cara se acordar de madrugada por causa dessa bobada. Barbaridade. Deixou o filho. Deixa aí o cara. Condenado a 5 anos de reclusão por assalto, este cara então já cumpriu mais da metade da pena e agora vai voltar pra ficar mais 2 anos preso. No quentinho agora, né? E o menino... mais ou menos, tá? Cara, o troço tá tão frio que o cara quer voltar pra cadeia. Olha o que é o frio. Tá ruim pra todo mundo. Eu vou te pedir, chegou um torpedo aqui no meu telefone agora, eu vou te pedir pra ligar pro nosso querido comandante Sikorsky. Ele diz assim, ó, me liguem aí no meu celular. Acabei de entrar ao vivo na Gaúcha e no JA. Acidente gravíssimo na BR-290. O que é isso? Tá interrompido. Deu uma colisão entre 4 caminhões. BR-290 é a freeway. É o Dourado. É a freeway, mas é pro lado. Ah, não, então não é a freeway, é pro outro lado. É a freeway. Não, é estrada, mas não é. Não, a freeway é Porto Alegre, Osório. Ali já é 290. A freeway começa em Eldorado Sul. Não, começa em Porto Alegre. Não, ela começa em Eldorado Sul. Maurício. Duas mortes, 4 caminhões. A freeway começa em Eldorado Sul. O primeiro pedágio é lá. Isso não é relevante. É passando a ponte em direção ao sul do estado. É, na freeway do outro lado da ponte. Tem 4 caminhões e tá completamente trancado. Eu falei agora há pouco, eles vão liberar dentro de uma hora e meia as vias ali. Tá. Essa informação tem 8 quilômetros de congestionamento. Provavelmente já deve estar. Agora, Castelo Branco já deve estar trancada também. Não, sim, Castelo Vinho agora não afetou. Não afetou. Ainda. Talvez o outro lado, a saída. Não, nenhum nem outro. Mas é porque é o que o Maurício falou, é bem mais adiante. É bem mais adiante. Ponte. Tá bem. Mas é a freeway, viu, gente? É a freeway. Mas sabe que... Não, para aí. Vamos ajudar. Tá certo. A nomenclatura tá correta porque a Castelo Branco também é freeway. Mas para as pessoas situarem melhor... Cara, eu vou dizer um troço para vocês. Eu tenho 44 anos de idade, apesar de aparentar muito menos. 68. E eu vou dizer uma coisa. Há 40 e... Desde que eu comecei a ouvir e entender as coisas, não vamos deixar assim por 38 anos, eu ouço dizer que a freeway é a rodovia que começa em Porto Alegre e termina em Osório. Ainda que seja BR-290 de Eldorado do Sul até sei lá onde. É isso, Osório. É que ali quando ela bifurca pra ir pro Alegrete, por exemplo, Alegrete é 290. Pois verdade, veio o e-mail. Maurício estava certo e o Giovanni Crisotti estava verdade. Não, tá bem, mas aí nós estamos aqui pra reconhecer o erro, né, cara? Tá bom, galera. É isso aí. Castelo é freeway. Ao menos eu vou dormir com essa informação. O acidente que o nosso querido Sikorsky informou é na BR-290 da ponte do Guaíba para Eldorado do Sul. Em direção à Zona Sul. Entrando à direita, não vai reto para Guaíba. O Maurício está falando do apelido. Logo, não é na freeway. Tá? Eu vou ignorar a provocação. Cara, a Concepa administra 3 pedágios na BR-290. Certo. Um em Santo Antônio da Patrulha, um em Gravataí, um em Eldorado do Sul. Então são 2 na freeway e 1 em Eldorado do Sul. Segue, então. Porra! Gente, o que mais interessa é que é um acidente terrível entre 4 caminhões e que duas pessoas morreram. O Maurício agora pareceu aquelas bichinhas afetadas, irritadas. Tá, eu vou ignorar o que vocês estão dizendo, não vou falar mais. Sabe como é que foi, cara? Um dos caminhões foi ultrapassar em lugar errado e bateu de frente com o outro. Ai. Imprudência. Lamentável. Ministério da Saúde quer usar redes sociais para combater a dengue. Mas o mosquito não tá na rede social. Tem um monte de mosquito na rede social. Arroba mosquito da dengue. Tem coisa bem pior que isso aí nas redes sociais. O governo estuda usar o Twitter para identificar com antecedência focos da doença. A ideia vem de uma experiência feita pela Fundação Google há 3 anos nos Estados Unidos sobre casos de gripe. Por meio de um software, a entidade faz um ou fez um mapeamento de citações relacionadas à doença. Isso porque muitas pessoas entram na rede mundial de computadores para saber sobre sintomas de uma doença ou avisam amigos que estão doentes, mesmo antes de procurar um médico. A partir das informações colhidas, foi possível identificar o início de ondas de casos de gripe com antecedência. De olho nestes rumores que circulam na rede social, é que o governo aposta em conseguir identificar onde os casos de dengue estão surgindo e assim armar a contenção. Nossa. Acho que é válido, né, cara? É, tudo é válido, né? Claro. Toda tentativa para minimizar um foco de alguma coisa prejudicial patifar, né? É válida. Só não pode apatifar, porque isso é muito propício para uma apatifada. É. Quando sempre tem um espírito de porco, né? Segura esse patife. Tá bem, queridos, eram estes os destaques comentados do Clique RBS, 1:15. Vamos ver aí, Mr. Amaral. O Mauro Saraiva Júnior ligou agora pra esclarecer ainda mais o negócio do acidente. É entre Guaíba e Charqueadas. Então não é nem na parte duplicada, é na parte simples. Sim, da 290. Sim, até porque pelo que o Potter falou, foi uma ultrapassagem, na pista. Então não tem nada a ver nem com. Pertence então não ao município. É pra Alegrete no Uruguaiana, é Guaíba. É pro Alegrete Uruguaiana, entre Guaíba e Charqueadas. Não. Não, pra sair pra Alegrete Uruguaiana, sai à direita depois de Eldorado, reto vai pra Cristal, Pelotas. Vai pra Caxias do Sul. Tá, então passa a Polícia Rodoviária Federal à direita, passa aquela bifurcação ali. Isso, dobra à direita e vai lá pro sul. Então é Alegrete. Vai em direção a Alegrete. Então não é direção a Guaíba. Estão dando um nó na cabeça do ouvinte. Não. Para aí, Porã. É porque depois da Polícia Rodoviária Federal. Mas tem um cara lá em Joinville. Sim, não, mas para quem. Mas, só pra acabar, Para esses também não interessa o trânsito, né? Mas para aqueles que estão ali, inclusive, quantos desses nesses 8 quilômetros podem estar nos ouvindo? Vão ter que ter paciência. Só para esclarecer que depois do posto da Polícia Federal tem à direita a saída para Alegrete, Uruguaiana, São Gabriel. Essa aí. E reto vai para Cristal Pelotas. Então é nessa à direita, depois que entrou à direita, mais adiante. É, 190. Antes de chegar a Pântano Grande. Exatamente aí. Perfeito, muito bem. Bem explicado agora. Vamos ver, Pi. Cristiano Manualdo, lá estava ele. Peraí. Estava Cristiano Manualdo sentado à beira do rio, pescando, quando de repente avista lá do outro lado o seu amigo Joaquim. Ah! Oi, Joaquim, como está? Lá do outro lado. Oh, Cristiano Manualdo, como está? Escuta, pode me dar uma informação, aproveitando que já está aí deste lado, por gentileza, como faz para atravessar para ele do outro lado? E aí, lá do outro lado, ouve aquele grito. Ora, pois, não seja estúpido, tu já estás do outro lado! Meu Deus! Vai do pé! Vai, Cagezinho! Eu preciso dar um toque de doação de sangue. Boa, Cagê! O paciente Nelson Porto tá precisando de sangue no banco de sangue do Hospital Mãe de Deus, tá? Qualquer tipo de sangue tá valendo pro paciente Nelson Porto no Hospital Mãe de Deus. Faz a mão aí que obrigado a você que necessário. É doador e atende sempre ao nosso pedido aqui do Pretinho. Aí o louco conversava com o visitante no hospício. Conversava tão bem que o sujeito começou a duvidar que se ele era louco, né? Aí ele pelas tantas pergunta, mas vem cá, mas tu é doente mental mesmo? Claro que não. Eu sou só surdo mudo. Meu Deus. Quer aproveitar? Vou aproveitar. Acho melhor tu contar antes do Pianja chegar. Antes voltar de férias. O que houve? Não, porque eu tive uma experiência extraordinária demais no sábado agora que eu fui participar. De uma festa de São João na Associação de Surdos e Mudos de Porto Alegre. E foi espetacular. Entre tantas situações que a gente vive no dia a dia, duas especiais nesse momento eu tenho que salientar aqui. Primeiro delas, que a gente, quando se prepara para ir para uma festa, obviamente que tu. Aí aquilo que a gente tava brincando no início, né? A imaginação e tal. E uma das coisas que tu te depara quando chega numa festa, o que, que é? Barulho, música, agitação, conversaiada, né? E aí, de repente, eu boto os pés no salão com mais de 300 pessoas ali e um silêncio absoluto na festa de São João. E as pessoas conversando loucamente, sorridentes, felizes, só surdos e mudos. Mais de 300. E aquele silêncio no salão e uma festa acontecendo. E aí tu te impressiona e percebe que realmente o mundo é muito maior do que aquilo que tu vive no teu dia a dia. Que loucura, e quantas cara. Coisas diferentes acontecem e a vida ali. Eu tive a oportunidade uma vez também de visitar uma escola de ensino fundamental de surdos e mudos. De crianças surdas mudas. É forte. E era verão. E aí eu fiquei chocado, sabe por quê? Porque eu reparei que os braços da maioria das crianças, especialmente os guris, cheios de hematomas. Aqui assim, nessa região do braço, aqui no braço mesmo. Próximo no antebraço, do ombro. Próximo do ombro. No muque. E aí eu perguntei pra uma das professoras por que esses roxinhos nos braços das crianças. Ah não, porque os guris são muito safados, muito moleque. E eles se chamam a atenção uns dos outros com socos. Sim. E, cara, é um troço impressionante, uma lição de vida visitar um lugar desse. Eu achei muito legal uma coisa que tu falou quando tava contando essa história pra gente de manhã aqui, que tu fez a tua vida falando, né? Sim. Falando, as pessoas te ouvindo, e aí tu chega numa festa em que... Nunca ninguém escutou. Eu não era ninguém. Te escutou. Exatamente. Que tu não era ninguém. Depois, 20 anos falando no rádio, né? Isso aí foi bem marcante. E ali, entre outras coisas que eu fui aprendendo instante por instante, né? Isso aí que o Porã falou, eu contei pros dois hoje fora do ar aqui, pro Porã e pro Potter, ou no ar, não me lembro. Fora do ar. E isso é fato, porque a minha vida inteira, 20 anos falando no rádio, e as pessoas sendo cúmplices das minhas ideias, das coisas, divertindo milhares de pessoas, e ali eu não era absolutamente ninguém diferente deles. E eles não sabiam quem eu era, não sabiam o que eu pensava, não sabiam o que eu dizia, e assim foi o tempo todo. E eu tive que conquistar essas pessoas a partir do zero. E para conquistar essas pessoas eu precisava conquistar elas com as minhas ideias, com o meu jeito, com a minha forma, com tudo que eu sou, mas de uma forma diferente. E que não a forma que até então eu estava acostumado. E esse talvez seja o maior ensinamento, que a gente precisa diariamente conquistar as pessoas pelo que nós somos, mas de várias formas diferentes. Porque todas as pessoas vão receber de formas diferentes e são diferentes de nós. É impressionante. E só para encerrar agora, isso que o Federer falou de cutucar, uma cena me chamou muita atenção, entre tantas, porque até no bar para pedir alguma coisa era um surdo que estava ali. E uma delas foi quando um pai perdeu de vista a filhinha dele. Ah, e olhou pra mãe. Exatamente. Como é que vai chamar? E olhou pra mãe e no olhar fez o gesto pra mãe onde é que tava a filha. E a mãe tava tranquila, porque ela sabia e tava vendo, tava no raio de visão dela. E ela tranquilizou ele dizendo. E ele aí disse pra ela de novo, né? Não perde de vista e apontou pra porta da rua. Porque, e aí dizendo ela, pra ela, né? Se ela sai pra lá, como é que eles vão chamar ela? Olha que coisa impressionante, porque aí tu percebe aí que não surdo de mudo. Mas era deficiente também? Não importa, né? Como é que eles vão chamar? Não, mas é uma curiosidade. Não, eu também não sei. Porque era uma pequenininha. Os dois eram deficientes. Muitas vezes não, né? Eu tenho... Porque às vezes um casal de anões não tem um anão, sabe, né? Que tem um cara normal. Eu tenho um amigo, que é amigo de infância, grande amigo, Lecão, que os pais são surdos mudos, né? O pai até já morreu. E os três filhos nasceram com a fala e a audição perfeitas, normais. Agora uma desculpa, compadre, fala aí. Não, eu ia falar de uma escola que tem em Osório, que eles se apresentaram no Galpão Crioulo, também surdos mudos, que a professora ensinava eles a dançar. Imagina que dificuldade, tem né? Coral, sem ouvir decorar a música, o roteiro, né? Sem ouvir a música. Ela ouvia, ela passava o andamento para eles, sabiam o sentido da canção, né? E demonstrava que ele foi um momento... emocionante. Teve a apresentação de uma peça teatral na tarde, na festa de São João. Muito imagina legal. Que coisa. Tem fantástica. Uma festa tradicional em Porto Alegre, no Beco, que é um lugar moderno aqui de Porto Alegre, para quem está ouvindo que não conhece Porto Alegre e tal, que é as pessoas todas, elas botam um fone de ouvido super apertado, com um som detonado, um eletrônico detonado, e ficam dançando. Todas não, com fone e de só, ouvido. E agora tem e canais tira, diferentes. É legal porque tu tira o fone de ouvido. Então silêncio. Né? Então silêncio e todo mundo enlouquecido, sim, cara. Dançando. Demais, cara. É uma impressão assim muito... E a última vez que eu fui nessa festa tinha 6 canais de música. Então sim, tu podia estar dançando Britney Spears, o outro Rolling Stones. Diferente. E o outro... I can probably say... Deixa eu comentar um troço. Que a festa tá dentro da gente. E ali eu vi isso. Deixa eu comentar um troço com vocês que só quem é pai ou mãe pode, é capaz de sentir isto. Que é o momento que tu tá na rua, tu tá no shopping, no mercado, no centro, na rua, onde for, e tu perde de vista o teu filho pequeno. Quando tu olha pro lado, não viu, olha pro outro, não viu, faz um giro de 360 e não vê, meu, é um sentimento que te invade assim, ó, dispara teu coração, amolece tuas pernas, teu cérebro sai do lugar dentro da cabeça, é um troço horrível. Horrível, horrível, horrível, horrível. É o se afogando, né? É o se afogando, é. A sensação é essa, aquele turbilhão de coisas, informações, onde é que tá, e um sentimento de que bobagem que eu fiz, né? Na verdade, porque... E o desespero é tamanho que quando encontra, xinga, enlouquece com a criança. Com a criança. Era ele que tava fazendo a voz. E na verdade a responsabilidade é tua, né? De estar ali com o teu guri, com a tua guria na mão. Mas ao mesmo tempo é uma facilidade disso acontecer, porque tu tá, às vezes tu tá no super, pegou uma coisa pra olhar e tal, não sei o quê, e ele tá ali do teu lado, né? E aí daqui a pouco tu piscou, ele não tá mais, a curiosidade dele mexe ele, né? Eu já perdi o João no super, quando ele era horrível. Tinha uns 3 anos. Cara. Horrível. O João tava na coisa das camisinhas. E foi um pavor, cara. Não, o que mais desesperador, mas encontrei. Desesperador, cara. Bah, é essa a palavra. E a gente encontrou, né? Encontrei um menino muito parecido. Fica o nosso abraço. Eu peguei um parecidinho que tava passando por ali. Mas pra encerrar o assunto, repassem o nosso abraço todo, em especial aqueles que estavam na festa de São João em Porto Alegre, da Associação dos Surdos e Mudos, e mandem o nosso abraço pra todos os surdos e mudos de todas alguém as partes próximo do mundo. Deles, né? Sejam próximos, estão sendo lembrados, respeitados e admirados por todos nós. Valeu. Muito bom, vamos ver aí. O compadre tá nervoso. Meu compadre. Minha cadeira tá fazendo barulho. Cadeira baixa dele. Inverno de nego velho. Deus o livre. Tá frio, né, tio? Quando o nego velho chega do serviço do campo, lá por mais ou menos umas 7 da noite, conhecido também como 19 horas, fazendo aquele zero grau, ele toma um banho gelado. Porque, segundo ele, tá dando um calorzinho meio chato. Toma um cafezinho, não muito quente, senão ele não vai aguentar o calor. Depois disso, bota um calçãozinho. Aquele de quando o Pelé jogava. 78, Pelé já... Calção 3 listas, Adidas. Põe uma camisa sem manga, claro, né, querido? Chinelo de dedo. Azul e branco. E às 9 da noite sobe a São Chico de moto, né, gente? Barbaridade! Mas sem capacete, que é pra dar um ventinho, né? Chegando lá, tira a camisa, dá umas 3 voltas ali no Lago Negro. Depois dá uma mergulhada pra passar o calor, né, gente? Sai do lago, reclama que a água tá um pouco quente. Ele vai dizer bem assim, isso aqui tá que nem um mijo, cara. Pega a moto, passa por uma China buzinando. Desce a serra dando no bucho, né, querida? Uma mão segurando e a outra batendo na barriga. Quando chega em casa, reclama com a nega velha que tava um calorão de menos 10 graus lá, querida. Né, eu vou tomar um banho no açude já e vou aproveitando também pra dar uma tratada no Jundiá, né, querida? Tratar o Jundiá. Tratar o Jundiá, querida. Quem aí no interior, tu agora, que já tratou o Jundiá, né? Fazer um cafuné no Jundiá. Terminando isso, vai tomar um banho de chuveiro pra tirar os lodos dos pés. Porque não dá pra dormir sujo, né, querido? Quando ele deita, já é lá pela meia-noite, já fazia mais ou menos menos 20 graus, querido. Deus o livre. E ele ali se abanando, não aguenta o calor, querido. E é obrigado a pegar um ventiladorzinho azul que ele tinha. Que ele ganhou do tio dele, querido. Aqueles com as coisinhas de plástico. As pazinhas de plástico. As pazinhas de matéria plástica. Cheio de pó. Coloca o ventilador em cima do mochinho e coloca reto pra ele. Bem na cara. Mochinho é um banquinho. Pra ver se assim ele dá uma parada de suar, né, querido? Quem mandou aqui foi o Lucas Blum. Blum! Arroba Lucas Blum. Explodiu, Blum. Agora. Blum! Valeu, parceiro, um abraço. Muito aí. Bom. E aí, Porazinho? Uma piadinha velha. Piada velha do Porã! Apoio! Restaurante Punho! A la carte no punho é tão gostoso! E é bom mesmo, cara. É bom, almocei lá hoje. É bom a la carte. Almocei lá, a la carte no punho. Eu tomei demais. Café da manhã lá. É. O Porã nos disse que queria tomar café. Eu queria, mas não. 9 da manhã tava eu lá tomando café. No punho. E foi na hora que o Porã achou o Francisco. Que tinha sumido lá no carro. Pois é, tava na hora, né? Ô, meu, deixa eu mandar. Eu vi uma cena agora sensacional. Nosso querido parceiro do Serviços Gerais, o William. Grande William. William! compositor de samba, sempre sabe, nos ouve com seu fonezinho de ouvido. É. Tá ali, então, fazendo os afazeres, e aí eu olho lá pro lado de fora da porta, tá o William dando risada aqui, beleza. Abraço, William! O William, ele além de trabalhar aqui, ele é compositor de samba, cara. Letra de samba e enredo. Demais, cara. Isso que joga uma bola ainda. E vai tocar na bateria do Imperador. Vamos ver. Certeza. Aí a mulher resmou. E que sorriso tem o William, né? É. Vamos falar que é verdade. Conquistou, porém. Não só sorriso, né, cara? Não só sorriso. Bom, isso aí é o que tá falando. Eu vou além. Eu vou dizer que é um negro alto. Eu vou tuitar o William. Largo. Tuita o William. Tuita o William. Além de largo, passadas largas. Passadas largas. Que bambinagem. Vamos chamar o William. Chama o William. Não, não, não. Deixa o William lá. Deixa o William lá. Deixa o William lá. Voltando então à piada velha. Vai que o Porã gosta. O William tá num vídeo do Pretinho. Ele é o Paulão. Ah, é verdade. Ele já interpretou o papel de Paulão num vídeo do Clique Spot. Aí quem quiser ver, tá lá o William. Cara, que negrão balaca, né? Aí a mulher resmunga com seu marido. Você não tem a menor consideração comigo. Imagina me levar naquela boate onde todo mundo ficou me olhando. Ah. Tá na cara que você é a freguesa habitual. Ai. O garçom te chamou de meu amigo, manobrista de meu chapa. Você deve ter levado todas as suas amantes lá. Piada porra. E eles vão pensar que eu também sou uma vagabunda. Que nada, meu amor, que nada. Todo mundo percebeu que somos casados. Como assim? É que eu conferi a conta antes de pagar. Velha! Uma e meia da tarde, tá na hora dos classificados. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Intercâmbio inteligente é na Egali Intercâmbio. Acesse egali.com.br. Por favor, me ajudem a amenizar um pouco a minha revolta. Estou me desfazendo de uma estação de musculação Athletic Advanced 300. Ah. A estação tem apenas um ano de uso e é tanto para uso residencial quanto para academias de pequeno porte. Ah, opa. Se frustrou essa aí. Não, cara, sabe o que, que é? É que no espólio, o ex-marido levou o notebook e deixou a estação de musculação. Mas que sacana esse louco. E aí ela prefere, a ex-mulher, né, do marido, prefere fazer exercícios aeróbicos. Certo. Portanto, ele está propondo uma troca da estação Athletic Advanced 300 por uma esteira. Uma esteirinha. Uma esteirinha. Então ela diz, ou ela está vendendo por 1.200 ou trocando por uma esteira elíptica. Aliás, ou elíptica de boa qualidade. Interessados, tá, por favor, envie e-mail para trocoporesteira@yahoo.com.br. Yahoo! Certo? Isso aí vai faturar. É legal, essa estaçãozinha aí, é bacana. Legal pra quem gosta de malhar, né? É, malhar é preciso, né, Paulo? Pra mim não é legal. Eu sei malhar. Que tu malha é outra coisa. Não. Estou à procura de um amor. Mais uma aqui, ó. Opa. É a amiga morena. Parece letra do Frejá, né? Estou procurando el amor. Eu procuro um amor. A nossa ouvinte, amiga.morena37@gmail.com. Só um pouquinho, deixa eu anotar. Anota aí, Porã. 37 quilos, cara. Amiga. Obrigado. Amiga.morena37@gmail.com. Tá no Target. Tá no radar. Tá. Mel, Bel. Estou à procura de um amor, mas ultimamente não tenho tido sorte. Isso porque, no meu caso, estou atraindo pessoas de um extremo ao outro. Ou os homens querem somente sexo. Ah, sim. Ou querem casar e ter filho. Em um curto espaço de tempo. Então tive que optar pela faculdade, pois meu ex-namorado queria casar e ter filhos. Caramba. E fez de tudo para que eu desistisse de estudar. Quero sim ter uma família, mas preciso terminar a faculdade. Além disso, acredito que em uma relação o casal deve apoiar o crescimento profissional um do outro. É certo. Tenho 37 anos, solteira, sem filhos, trabalho e estudo. Morenão, morenão. Meu Deus. Pode ficar tranquilo, Maurício Amaral, não sou gorda. Toma. E nem feia. Toma, Maurício. Ela tem uma câmera aqui dentro. Agora vai querer mandar e-mail pra ela, né, Maurício? Gostaria de conhecer um homem culto. Toma na pele. Perdão, Maurício. Gostaria de conhecer um... Cara, eu queria pedir um favorzinho pra vocês. A minha voz tá bem fraca, eu tô com um pigarro na garganta aqui, assim. Tá com pigarrinho? Tô. Tá com pigarrinho. Então, assim, se eu ficar disputando no grito com vocês, vai ser bem ruim pra mim, cara. Eu mereci ouvir isso, acho que o Porã deveria ouvir. Cala a boca aí, galera. dá nome às pessoas, dá nome. Eu ia dar o toque. Porã, deixa o Fetter falar. Baixar a bola, cara. Obrigado, a bola. Ele acabou de pedir, vocês vão insistir? Caiu o papa-ovo. Não, silêncio, e que não gente. Para de falar, né? Sim. Pô, vocês vão deixar sim. O cara falar, que ele tá horas querendo falar aí, tá, não entenderam é ainda. O principal, que como é que é a morena aí, vamos ver. Ela é, ela não fala como ela não é, fala. Cara. Então ela manda foto pra Paula. Ela diz que ela não é gorda nem feia. Gostaria de conhecer um homem culto. Aí, o Potter tá fora. Já estamos fora. Educado. Também. Ó, o Maurício tá fora. E que também tem o mesmo objetivo que eu, ou seja, iniciar uma amizade. Aí, todos vocês estão fora. Tá cajeta, tá. E se nos entendermos, evoluir para um namoro. Pera, mas todo... Ela diz aqui que não está... Ela não está à procura de aventuras. Ah, o piso saiu fora. Pois a minha fase de só ficar já passou. É uma chata. É por isso que cara. Tá solteira. Quem é o cara que vai chegar numa mulher que só casar? Não. Ela quer uma amizade. Ela não quer casar, ela quer uma amizade. Primeiro dá uma surra no cara e depois o cara vai querer casar contigo. Calma, Potter. Uma surra de quê? Olha, Potter, parou. Se algum homem maduro estiver interessado em me conhecer, peço que me adicione no MSN para conversar. É, olha. Webcam. Então aqui, ó, o Messenger, o MSN dela é ela, E-L-L-A, dois L's, ela, ponto, amiga, ponto, morena. Ela com dois L's, porra. Ela com dois L's. Ponto amiga, ponto morena. Legal, Renata. Não cobra nada, né? Eu lembrei daquela música. Não cobra nada, de Angola furada. Como é que é? Não era? Morena de Angola. Clara Nunes. Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chucalho ou o chucalho é que mexe com ela? Pô, demais esse som. Escuta, me diz uma coisa. Eu tô preocupado com aquela fumaceira que nós estamos vendo daqui do estúdio da Rai, lá naquele molde. Sabe o que é isso? É lixo. É o pauzinho. Ele tá sozinho em casa. Ele tá sozinho em casa. Eu morando lá. Onde é que tá o guri? Olha, esse guri, eu vou te contar, tá dando de salto. Onde é que tá o guri? Tá dando de salto na firma. Olha aí, o pai e a avô, viu? As contas não estão fechando. Eu vou te falar uma coisa, tu não perde as crianças de vista. Olha aqui, Magnata. Eu te perdi de vista, deu nisso. Olha aí, Natal, vou te dizer um negócio, eu acho que ele tá fazendo sinal de fumaça pra nós ir lá. Então vamos lá. Vamos lá, acaba. Tá, deixa eu dar um MSN da guria aqui, cara. Vamos ajudar a mulher, pelo amor de Deus. Ela com dois L's, ponto amiga, ponto morena, arroba hotmail.com ou o e-mail que é amiga.morena37 @gmail.com. Que loucura, é só derrubar. Faz os comerciais, por favor. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida, para todo mundo pelo site atlântida.com.br. Esclarecimento para nossa audiência aqui, agora há pouco nós informamos o acidente na BR-290 e este acidente deixou dois mortos. Morreram os motoristas Jean Francesco Ravanello, de 20 anos, e Gilmar Ferreira da Silva, de 42 anos. O trânsito está congestionado ainda nos dois sentidos e a previsão é de que seja liberada em instantes a pista ali da BR-290 entre Guaíba e Eldorado do Sul. Pelo que se fala, inicialmente, um imprudente tirou a vida de alguém prudente. É. Bom, muito bem, eram estas as informações. Obrigado ao querido comandante Eduardo Sikorski do RBS Corp, que mandou pra gente aqui essas informações. 15 pras duas, doutor Alceu, vamos falar de futebol, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. E aí, como é que foi? Doutor Alceu, a classificação do campeonato, só o G4, doutor Alceu. Mas não acabou a rodada ainda, doutor Peter, é muito tempo. Mas só até agora. Não, mas não dá, doutor Peter. Ah, não dá? Quando terminar a rodada. Cara, demorou. Esse ano demorou um pouco mais, né, pro Federer fazer essa piada. É, a gente tá acostumado a ouvir essa piada mais cedo. É verdade, né, é que mudou a técnica. Tá melhorando. Oitava rodada, cara. É verdade. Demorou. Parabéns ao Tricolor. Demorou, mas agora não sai mais. Agora tá. O Inter hoje pode perder 3-4 posições, né? E o Grêmio hoje pode entrar pra zona de rebaixamento. Também. Com os resultados de hoje. Mas é muito cedo ainda. É brincadeira. Não é muito cedo, senhor, é esse papinho sempre, agora todo ano, mas faltam 20 rodadas. Mas a arena. Sabe que eu sinceramente achava que era muito cedo até o momento ontem da partida entre Grêmio e Cruzeiro. O PS é o momento... Teve um momento crítico que mostra uma preocupação tremenda para gremistas. Quando o Fábio Rockenbach cobra um lateral ajoelhado. Como assim, aconteceu ontem. Isso é pior situação... que o goleiro ir pra área tentar fazer gol. Olha, nós estamos na oitava rodada. E o nosso capitão, num desespero louco em busca de um gol. Falhou no segundo gol. Na pressa, no afé do ataque. Cobra um lateral ajoelhado. Eu não vi isso, cara. É, então, olha. Que isso? Eu não me preocupei. É lateral com cambalhota. Esse foi um momento emblemático do jogo. É uma das cenas mais impressionantes e absurdas que eu vi nos últimos tempos do futebol. Que isso? E vocês olham o jogo do Grêmio, obviamente, tava olhando o jogo do Inter. Sim, ao mesmo tempo, né? Fui no Beira-Rio ao mesmo tempo, assim, cara. Ontem tava uma sensação térmica no Beira-Rio de 0 grau, 2, 1 grau. Não, sensação térmica menos, né? Tava 8 graus no Beira-Rio ontem. Sensação de menos 5. Todos os secadores estavam no Beira-Rio. Todos os secadores. Ontem era dia. Tinha 12 mil colorados lá e todos os secadores do Inter, os mais chatos de todos, saíram de casa naquele frio pra ir pro Beira-Rio e encher o saco do time. Tomara que tenha se gripado. Achando que lá ia estar mais quente. Pra esse secar, Oscar pra aí secar. É uma merda, cruzou da minha, Oscar! Feito! Cara, vontade de chegar e falar assim, ó. Sabe, pegar, só pegar a cabeça de um joelhaço bem no meio da cara, assim, sabe? Não, que isso. Só que teria que ser carinhoso. Teria que ser uns 30 joelhaços, entendeu? Porque tinha muito chá. Cara, não vai mais pro Beira Rio encher o saco. Tu só atrapalha, não vai. Tu sabe com quem eu tô falando. É muito chá. E o Avaí, doutor Alceu! O Avaí continua lá embaixo, doutor. O Avaí, quando a gente acha que o Avaí vai... O Avaí empatou com a Bahia. Detalhe, buscou o empate, hein? Saiu ganhando. Mas tomou a virada e buscou o empate. Mas pior que isso, só os castelhanos, né, doutor Pieter? Tá feia coisa. Ô, castelhano, e agora? O lance é esse. A Argentina empatou de novo. Tamo nos guardando, cara. Pra quê? Pra de saída e ficar fazendo golo, cara. Pra chegar em terceiro no grupo. Não, vamos com calma, melhor, cara. Vocês estão precipitados, cara. E aí sai em terceira e cruza com o Brasil. É. E aí já tem oitavas, né? O Luciano quartas. Entendeu qual é que é o nosso lance. Luciano entendeu. Obrigado. Conheço o Luciano há muitos anos, né? Começou comigo. Certo. Trabalhamos juntos lá em Alegrete uma época e depois na General. Qual era a rádio lá? General Madariaga. Qual é o nome da rádio? Não, a gente trabalhou na coisa de lenha, cortar lenha. Como é que era a vinheta dessa rádio aí? Rádio General Madariaga. Como é o nome da rádio? General Madariagla, cara, é uma loucura. Madariagla. E o teu amigo continua ainda, né, cara? Quem foi o general Madariagla? Madariagla. Ele vem de uma família muito célebre. Madariagla. Com ramificações na França, com entradas também espanholas. Certo. E alguns ciganos também que tínhamos juntos e que formaram a grande família Madariagla. A rede. E o Henrico, que trabalhava lá na Madariagla, Henrico nunca mais... Henrico DiCaprio, morreu, cara, né? Tá envolvido com drogas. Morreu, mataram o Henrico. Henrico agora descobriu... O Henrico descobriu o êxtase. Tem o cara que tá envolvido com drogas. O Henrico tá envolvido com o tal do êxtase. Que loucura, Ricardo. Tá vendo bolinhas. E aí, doutor Alceu, era isso, doutor Alceu? E tem o Piguerente hoje, né, doutor Peter? Vai pegar o Coritiba e foi de ônibus pra Coritiba. Tá bom, né? Sim, mas é do lado é ali, do lado, né? 4 horinhas, o máximo. Ah, tá louco, cara. Eu quero descobrir se o Miralles... Mas Floripa-Curitiba. Duas horas Floripa-Curitiba. Duas horas Floripa-Curitiba. Eu quero descobrir se o Miralles tá morando no hotel perto do Praia de Belas. Zona Norte, Porto Alegre. Quando eu tava chegando, passando, parecia ele de malinha atravessando a rua, eu pensei... Enxergando o Miralles. Mas Pia, ele chega e fica nesse flat mesmo. Pode ser. E aí depois eles acham uma casa pra ele, que é ir na Zona Norte. Ele deve estar morando lá no lado do aeroporto, onde morava o Renato. Onde morava o Renato. Mas claro, pode ser. Inclusive no próprio apartamento do Renato. Doutor Alceu, era isso? Era isso, obrigado, viu, doutor Pedro? Muito obrigado, doutor Alceu. O que é, Potter? Piada do Potter! Apoio! Sutiã, amigo! Pra aqueles que estão passando domingo! Cara desconfiado da esposa resolve chegar em casa mais cedo. Não faz isso. Sem ter certeza de nada, ele já começa a quebrar tudo que vem pra frente. Atira os vários objetos pela janela. Aí quando vai jogar o guarda-roupa, se enrosca todo e cai junto. Indo parar lá na porta do céu. Bate na porta do céu. Ao chegar na fila, deveria contar como foi a sua morte, então ele começa... Cheguei em casa mais cedo, desconfiado da mulher, fui atirar o guarda-roupa pela janela, terminei caindo junto. Babo. E aí o porteiro do céu lá. E você aí atrás? Aí o cara meio sem graça. Eu tava bem tranquilo dentro do guarda-roupa. O Deus era o professor Rui, né? O que vem aí, Mr. P? Ó, oh, William, negro, alto. Largou, Pi? Vai embora mais cedo, Pi? Coisas, cara, agora eu me lembrei do momento clássico que todos nós passamos no colégio. É. Faltava 15 minutos pra terminar a aula e o material todo dentro da pasta. Aí o professor... Seu Fetter, abre o livro na página 45. E o livro já na pasta. E o na pavor, mochila e já. O pavor. Os olhos arregalados, professor. Tá louco. Eu contei a história do Aníbal, um colega meu que tava lendo. Aníbal! Grande não Aníbal. Tem mais nem o Aníbal estudando no primeiro grau hoje. Livro de geografia e ele com as revistas de mulher pelada dentro no meio. Do livro. E aqui, né? E ela viu, a professora viu, deu uma olhada. Que assim, fase boa, fez uma pergunta. Óbvio que ele não ouviu a pergunta, né? Produto industrializado ao sul da Noruega, já meio baixinho assim. Aí deu um tempo e disse: Aníbal! E o Aníbal: que é, cara? O que é? Gritando pra qualquer um que estivesse perto assim, eu tava atrás dele e disse: alfafa. E, alfafa! A mulher botou ele pra fora. E eu digo: pô, mano, calma aí, cara. Pelo menos eu sou o primeiro cara a plantar alfafa lá no sul da Noruega. Vai que dá o troço. Vai que troço, pegue. Mas, professor, eu guardei meu material, vou explicar porque eu falei já demais hoje no programa e pensei que tava indo pro lado do Porã, que falou pouco. Aí eu vi. O Porã falou Potter. Pouco. Tu acha mesmo que eu não me manifestei? Entendeu, professor? Hoje. Mas eu posso aconteceu. Ir pro, não, mas tudo pro uma eu lista. Eu posso aqui, começar a falar agora. Não, tudo bem. Essa também. Aqui, Pio, tem uma lista boa aqui, ó. De o que, que nós seríamos se fôssemos frontmans. Ah, nós todos aqui. Frontmans. Frontmans, não. Corrigi rapidamente. Tá ah, legal. Aí, o Brandon mandou. Pretinhos, meu nome Brandon é William Power. Brandon. Sou de Joinville e tô mandando aqui. Isso, cara, que o Potter falou. O Brandon certamente foi inflamado. Mãe e o pai do Brandon foram influenciados pelo... Não, pelo... Ah, não. Pelo seriadinho foram influenciados aquele. Pelo Barrados no Baile. Pelo Marlon Brandon. Era o Brandon, lembra? E deve ser. Maravilhoso, Brandon. É Brandon 43. Ah, então não tem 43 anos. Não, então não foi barrado no bairro. É. Foi Brandon KLG. 43 é o tamanho do pé. Pode ser também. Ah. Bom, nasceu em 43? Não, eu pensei em 43 a idade. Não vamos começar, por favor. O Porã, se fosse um frontman, portanto um líder band, um vocalista de uma banda, o cara da frente da banda. É, o líder da banda. Ele seria Axel Rose. No passado, abusou do álcool das mulheres. Nos últimos tempos, se tornou um gordinho barbudo e sossegado. O Potter seria John Lennon. Surgiu ao público meio ingênuo, sem barba e de óculos. Nos últimos anos, tornou-se um sujeito de atitude, julgando quase tudo. Vai levar um tiro, né? Com certeza. É, vai tomar um tiro. Potter seria Billy Joe do Green Day. Foi o símbolo de uma nova geração nos anos 90. Muitos ainda duvidam de sua sexualidade. É mesmo? O Billy Joy? É, eu também não sabia disso. Nunca pensei que ele pudesse. Só porque pinta os olhos, pintar o olho, normal hoje. É do punk rock, né? KG seria... É do punk rock, meu velho. Quase. Eu não falo meu velho. KG seria Ray Davis, vocalista dos Kinks. Olha aí, KG. Banda sessentista, bastante velho, quase nunca lembrado, a não ser no seu aniversário no dia da morte. Que beleza. Pô, entre nós aqui, acho que só o KG ouviu mais de 3 músicas dos Kinks. Não faz assim. Entre nós aqui. É verdade. É que o Kinks não é muito conhecido aqui, sim, no Brasil, mas assim, ó. Não. Beatles, Stones, The Who e The Kinks. Sim. São as 4 principais bandas. Essa primeira banda que tu falou, como é o nome? Beatles. São as 4 principais bandas lá do sul de London. É verdade. Piangers seria o Jimmy, vocalista do Matanza. Barbudo, ruivo, com cara e fama, ele bravo, fala o que quer e tá pouco se importando pro que os outros, os fãs, pensam a seu respeito. Tá cada vez mais parecido com o Jimmy. Rodaica seria Courtney Love, loira, bonita, e depois que o marido morreu, ficou com todos os cartões de crédito difícil. Aí eu preferia ser o Kurt Cobain, então. Neto Fagundes seria João Gordo. Olha aí, cara. O roqueiro mais nego velho, daqueles que não há frescura, se limpa com a cortina e diz que não se adere a novas ondas. Grande João Gordo. Mr. P seria Joy Ramone, não pela altura, mas por ser um tanto diferente e sofrer de transtorno obsessivo compulsivo. Toque. Sim, o famoso toque. Tu sofre, né? Eu sei. Duda Garbi, o Geiso, seria... Liam Gallagher surgiu com suas cantadas e afirmando que vai ser melhor que os Beatles, assim superando as cantadas do Potter, que é o John Lennon. Antes de ontem, o Noel Gallagher falou do seu novo projeto, né? E aí, no mesmo tempo que ele tá dando uma entrevista coletiva, o irmão dele, Liam, postou no Twitter: shitbag. Uma coisa como saco de merda. Maurício. Shit, no caso, shit. Então, é, não shit. Shut. É que o Potter quis dizer. Eu sou chato direito, ainda. É que o Potter quis dizer merda em inglês, dizendo merda. Os caras falam shut. Merda. Shut. Maurício Amaral seria o grande Kid Vinil. Olha! Eu sou boy. Cantando não é muito bom, mas foi o responsável pela organização de muita coisa no programa, assim como fez os primeiros festivais punks do Brasil. Pô, que legal. Davi Coimbra seria Mick Jagger. Que legal. Pegou que bastante legal. Gente por aí, fez muita gente de corno. Na atualidade só vai com seu filho em jogos de futebol. E até frio, né? Time tá torcendo, e é pé frio. Lelê seria o Miranda, o produtor gaúcho de rock. Olha aí. Pedro Esmanioto seria nada menos que Fiuk, nascido em 90 e pra muitos é a nova geração do humor brasileiro. 90, né, Pedro? 90, né, Pedro? Pedro 90. É isso aí, manda um muito bagaceira. Continue assim, muito forte bagaceira, abraço. Bagaceira. Quem mandou foi o Brandon KLG. Cara, mandou um abraço pra Passo Fundo. Domingo a gente vai estar lá hoje, né? Tamo indo com o Galpão Crioulo pra Itá, que é amanhã às 8 da noite. Baita festa lá no Festival do Inverno. Domingo vou estar em Passo Fundo com a Machada dos Fagundes. Então tá todo mundo convocado. E lembrar, né, que no dia 21... Dia 21 desse mês agora, a gente tá com o Rock de Galpão no Teatro do Bourbon Country. Show aqui. Mais uma vez, né? Tá voltando lá, um baita de um teatro importante pra receber o Rock de Galpão, direção do Ike Gomes. E a gente vai estar por lá fazendo com a banda Estado das Coisas. Tá indo então, meu compadre, tá indo já. Tô saindo agora pra pegar o bus pra Itá. Já tô atrasado. Então vai nessa, meu compadre, vai nessa. Um abraço, gurizada. Outro. Boa viagem, tá, compadre? Cuidado aí com... Manda um abraço lá pra todo mundo. Cuidado com a estrada. Dá pra ficar até as duas aqui, cara? Meu compadre, mas é um privilégio, um prazer que tu fez, cara. Tá expulsando o compadre daqui? Ele falou que tá... Fica no cantinho ali, né? Pode ir embora depois do sinal, será que tu não sabe? Não, conta do nego velho aí, compadre. O nego velho foi no dentista, cara. E aí, querido, tudo bem? Quanto é que custa pra me arrancar um dente, querido? São 100 reais. Então deixa assim. 100 reais, querido? Pra arrancar um dente? 100 reais. E só pra deixar meio frouxinho? Que o resto eu faço. Só me afrouxa que o resto eu faço. Então deixa eu lançar uma aqui, essa aqui é muito bacana. É, ou não também, deixa eu ver outra aqui. Ou essa aqui, que essa aqui é bem bacana. Porque a gente não diz que uma piada é muito bacana. Não dá pra dizer. Mulheres preferem ser cegas do que ser gordas. Ah, para. Nossa. Mas a mulher é um bichinho bem estranho. É uma coisa pessoal. Louca, né, Porã? Não, vou te contar, cara. Tchau, compadre. Olha, tchau, então, né? Após entrevistar 100 mulheres e perguntar se prefeririam ser obesas ou ter uma... entre 12 condições socialmente estigmatizadas, tipo... vamos aqui, ó. Pesquisadores norte-americanos do Arizona se surpreenderam ao constatar que 6 mulheres escolheram a cegueira à gordura. Meu Deus. Enquanto outras optaram por ser alcoólicas, né, alcoólatras, serem contaminadas por herpes. Olha aí. Gorda e alcoólatra. Terem depressão. Antes de ser gorda. Antes de ser antes gorda. O que tu prefere? Gorda. Ser gordo ou ter herpes? Ah, eu prefiro ter herpes. Eu prefiro uma herpes. O que tu prefere? Ser gorda ou alcoólatra? Ah, eu prefiro ser alcoólatra. Então o preconceito com as gordinhas vem principalmente das mulheres, que odeiam elas. É verdade. Tá aí a prova. Nós nem damos bola pra isso aí. É verdade, cara. Dão menos bola. Não, mas é pra si mesma, não em relação às outras. Nós somos em relação aos outros, mulheres não. Entendeu? Entendi. Cara, uma mulher, você que está um pouquinho acima do peso, você que se acha gordinha, relaxa e vai ser feliz, mulher. Fecha essa boca. Relaxa, come tudo que te oferece. Sabe o que eu vou dizer? Relaxa e vai ser feliz. Sabe o que eu vou dizer pra essa mulher, essa gordinha que está acima do peso? Vamos comer o X? Encontre um homem de verdade pra você. É isso aí, porra. Encontre um homem de verdade pra você, você será feliz. Gordinha, acima do peso, comendo seu X-Bacon com maionese, com dois ovos. Isso. E aquela coisa, né? É bom dois ovos. Vamos comer uma pizza, vamos no motelzinho. É isso aí, a gordinha tem que surpreender o homem por outro lado. É fácil para eu falar isso com uma mulher do outro lado. Não é gordo. por outro lado, surpreenda, mostre pra este homem que você é capaz de coisas que ele jamais imaginou que uma gordinha seria. Ah, isso é importante, né? Isso é importante. Aí, então, a gordinha tipo, cresceu na briga. Porque é uma coisa que, o homem jamais cresceu, pessoal. Imaginaria que uma gordinha faria? Uma gordinha comeu um iogurte diet. Comeu um iogurte diet. Light. Exatamente. Não, imaginaria. Que graça, A dica é graça, graça nenhuma. Já é sem graça iogurte nenhuma. Normal, né? Então, imagina diet. Tem que tentar ser saudável, né? Mas se não der, aí... O que me preocupa é na hora da janta. Talvez quando uma ela religião. Quando ela diz, eu quero mais. Aí dá mais pra gordinho. Dá mais pra gordinho. Eu quero. Falando em coisa de corpo. Sempre com dois ovinhos em cima, né? Manda um abraço pra embaixo. Embaixo também. Manda um abraço pra rapaziada da Men's Health aí que fez uma capa comigo. Da Men's Health aí que fez uma capa comigo. O Potter é a capa do. Capa da Men's Health aí. Muito bem, queridas e queridos ouvintes do Pretinho Básico. Chegamos ao final de mais uma jornada. Duas da tarde até aqui viemos com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão, se beber, não dirija. E as melhores ofertas da TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Voltamos logo mais às 6. Vem aí mais um Cabelo no Espaguete.